Conheça a agência Fora do Eixo e os novos artistas da música brasileira. Acesse www.foradoeixo.org.br ou agenciaforadoeixo.wordpress.com e seja feliz!